descrição de uma revelação. O sonho do presidente Lula em 2005. O presidente Lula, desgastado, foi dormir para pensar como edificará a terra de Macunaíma. E caiu num sono profundo e viu o seu corpo sair de seu próprio corpo e levitar. E entrou numa dimensão que passou a ver coisas estranhas. Primeiro, viu um pão que começou a se despedaçar e se dividiu em joio e trigo. E ouviu uma voz: coitado dos que são do mundo, fariseus cegos, sentirão uma angústia como nunca houve desde o início, porque sentirão as dores do inferno. Bendito os que são de Deus, porque alcançarão a paz. Verão a Deus, enxergarão o reino e serão dele o seu fruto. E viu um enorme coração que vibrava com intensidade. Foi sentir o que ali havia e sentiu um imenso amor. E perguntou: de quem é esse coração? E viu Nossa Senhora que lhe respondeu: este é o Sagrado Coração de Maria. E Lula percebeu que havia algo dentro dele. Aproximou a sua vista e viu tremulando no coração de Maria a bandeira da Rússia. E perguntou: mas o que é isso? E Nossa Senhora lhe respondeu: no momento certo, esse imaculado coração vencerá a doutrina dos homens e desarmará a fúria de Pedro, o Grande. A paz reinará no mundo. E Lula viu os últimos mártires e chorou, mas teve acesso ao céu. E viu que havia várias cruzes em vermelho. E a voz lhe disse: tem sido assim desde Caim, a genealogia do Sete. É preciso que se chegue a um determinado número para que conheçam a justiça. E viu que ao lado de Jesus havia uma senhora. E aproximou sua vista e viu a irmã Dorothy sorrindo com o rosto de anjo, em uma paz que não daria pena para sua morte a qualquer pessoa que tivesse visto. E Cristo disse: o meu Pai há uma voz mais do que a tudo e não está poupando nem os anjos nem os arcanjos para vos salvar. E ele viu que por detrás das várias cruzes havia uma maior com uma cor mais arroxeada e com José a abraçá-la. E Jesus pegou um cálice e disse: beba, este é meu cálice sagrado de vinho tinto de sangue, o cálice da salvação, da purificação para as torpezas do coração. O que será mais precioso, o ouro ou o ouro que santifica o templo? E Lula viu o povo da floresta, seu povo da floresta, num desenvolvimento autossustentável com respeito à natureza. E viu Nossa Senhora sentada no mapa da Rússia, Jesus no mapa do Brasil e José no mapa dos Estados Unidos. Viu mulheres grávidas e amamentando com ranger de dentes. Viu a águia machucada, perdi clemência, mas viu uma grande luz e perguntou: de onde vem esta luz? E foi-lhe dado a ver a santa cidade, onde não haverá mais dor, nem sofrimento, nem morte. Jesus lhe apareceu e disse: essa será nova Jerusalém, que relembrará Jerusalém da misericórdia do Pai. Ali Lula viu um novo céu e uma nova terra com um sol forte, mas com uma brisa que os fazia cantar: ai que vida boa, olelê, ai que vida boa, olalá, o bloco do sanatório geral vai passar. E viu judeus ortodoxos, padres, espírita, protestantes, muçulmanos e pais de santos adorarem ao mesmo Deus e deixarem as fantasias só para o carnaval. E passou a relembrar a parábola do mau lavrador da terra. Como prometi, o Pai dará a terra prometida a outra nação que dê frutos. E Lula viu um leão com reluzente juba, deitado em berço esplêndido e sendo julgado. E a voz lhe disse: esse espera o seu tempo para buscar o seu próprio alimento. E o leão disse: eu sou o leão da tribo de Judá, que haverá de vencer os sete selos e trazer paz à terra. E Lula viu Jesus sendo coroado, e a voz disse: esse é meu filho que bebeu do cálice e venceu o mundo. És agora Cristo Rei. E Lula viu na mão de Jesus uma espada, e ele disse: como prometi, o príncipe deste mundo será julgado. E viu um Espírito Santo, e lhe perguntou: quem és? E o Espírito respondeu: sou aquele que o Filho prometeu que haveria de enviar e que convencerá o mundo do pecado, da verdade e da justiça. Serei chamado de O Consolador, porque consolarei os corações endurecidos, mas ainda não sou visto porque o mundo ainda é composto de homens sem fé, e eu governarei com homens varões, com tornozelos firmes. E viu Bolívar, triunfante, em um cavalo. Novamente lhe apareceu Cristo, desta vez numa montanha, e com as mãos para o céu e voz de trovão. Bem-aventurados que se considerarem pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Depois Jesus o fitou com o olhar e disse: leve os aqueus ao arrependimento. Luz do mundo, iluminem-se. E Jesus fechou os olhos e Lula viu a cara de um homem com vestes brancas. E Lula perguntou: quem é este homem? E Jesus lhe responde: este é o ladrão que foi crucificado ao meu lado e que lhe prometi o reino de Deus. Lavou a roupa suja no sangue do cordeiro. Lula viu um grande clarão saindo do mapa do Brasil. E logo em seguida, os três reis magos. E estes lhe disseram: viemos do Oriente, trouxemos ouro, incenso e mirra. E Jesus lhe aparece e promete: não tenho medo do que verão, nada vos afastarão do amor de Deus, porque ele não poupou seu próprio filho, aprovado a morte para vos salvar. O cálice da salvação. É mista que tudo isso aconteça para dar entendimento ao homem. Feliz 2005, o ano do Cordeiro. Lula acordou do sonho, sentiu uma enorme paz de espírito e falou: feliz e abençoada Páscoa. Lula, escolhido por Deus. Daniel 2. João 10, do versículo 34 ao 35, Romanos 13, 2 Coríntios 11, versículo 3, versículo 13 ao 15, Apocalipse 13, Apocalipse 17. Louvado seja o nome do Senhor.